chegando com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida e para todo mundo pelo atlântida.com.br. 1 da tarde, o Pretinho da 1 nesta segunda-feira, 15 de outubro, vem com Coca-Cola. Abra a felicidade no seu ritmo. Nova Skin, o cervejão do aniversário do Pretinho Básico. Panvel, é você sempre bem, como os amiguinhos do Pretinho. E aí, Everton Cunha? Ei, boa tarde, como é que estaria? Tudo bem, esse é o Mr. P de Pijama, aqui na Atlântida, todo dia de manhã cedinho, junto com o Porã, né? Coisa linda. Estamos com um tom semelhante, seu Vitor. Estamos. O tom do bem, né? No caminho do bem. Fala, Potter. Boa tarde, boa tarde, boa noite. Boa tarde, fala, Porãzinho. E aí, minha velha, tudo certo? Porãzinho tá numa elegância, tudo numa estileira hoje, hein, Porãzinho? Ah, é que hoje apresentarei um evento muito legal hoje à tarde em Porto Alegre, no CIE. Demais. A entrega dos prêmios da nossa promoção Ser Estagiário é, que rolou na Atlântida. Que bacana, movimentou todo o Rio Grande do Sul, foi uma loucura, e hoje a entrega dos prêmios estarei lá apresentando hoje à tarde. Ser Estagiário é uma... Muito verdade. Merecida. Merecida tarefa que o ser humano tem que passar. Né? Foi muito legal. E aí, Amaral? É feliz início de semana pra todo mundo. Coisa boa, ainda mais que é meio feriadão ainda, né, cara? Hoje é dia do professor, feriado nas escolas. Hoje não tem aula, molecada feliz da vida. Hoje é o dia mais importante de todas as comemorações do ano, né, cara? É verdade. É o dia do professor, né, cara? É verdade. Se não fosse ele, o Fetter não leria, por exemplo. Se não fosse ele, por exemplo, a Dilma não seria presidente do Brasil. É o dia mais importante do ano. Aliás, o professor, na sua essência, é mais importante que o presidente da nação. Se não fosse o professor, o presidente não estava lá. E aí pergunta, quanto é que ganha o presidente da nação? R$26 mil. Quanto é que ganha um professor? 600. Pá, os que estão bem. Caramba, né, mas eu não acho errado o presidente da República, não. Deve ter um... Claro, óbvio. Vamos combinar, né? Ganha pouco. Aqui ganha tem pouco. Gente nessa mesa aqui que ganha mais que o presidente da República. Eu não vou nem falar aqui. Nem cumprimentou ele. Vamos apresentar a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje. Neto Pago Desse A gente tinha combinado que não era pra falar de quanto a gente ganha, né? Mas foi bruto. É bruto. O imposto da 15. Fala, meu compadre. Tudo bem, meu compadre? É nós que tá aqui no Pretinho Básico. Meu nome é Alexandre Fetter. Vamos com muito prazer entreter a audiência da Atlântida até as duas, Potter. Tá rolando nos jornais de toda a RBS, né? Todos os veículos da RBS e dos comunicadores falando de grandes professores que tiveram pela vida, né? É verdade. Que é isso que marca. Isso define é vida, importante. Né, cara? Um professor importante de história te leva pro lado das humanas. Vocês lembram de alguns dos seus? Cara, me lembro de todos, velho. Os grandes professores são inacessíveis. Posso começar citando uns aqui? Professora Daisy de História, no primeiro e segundo grau. Professor Zezinho, até hoje, meu amigo. Ah, o Zezinho. Uma grande figura. Muito obrigado, professor Zezinho. Leonan, na PUC. Ah, o Leonan foi meu professor também. Leonan, grande mestre, figura, mestre total, Tibério. Especialmente PUC, professores Tibério. Que têm nomes muito singulares, né? Como eu tive uma professora chamada Danuta. A Danuta. Clássica professora de português do Rosário. A professora Genoveva, outro que inclusive... A Genô tá homenageada. A Genô homenageada hoje no TV Com e tudo mais. Uhum. À noite na TV Com e tal. Uma grande professora. Eu tive um professor, o professor Enio de Química. A gente chegava na aula 7h30. Ele era fantástico também. Não, é um outro, do interior. É outro? Nós chegava em casa às 7h30, na aula, 7h30 da manhã. O quadro já tava todo escrito com a matéria isso do dia. Isso é amor à professora. Ele chegava no colégio às 6h30 da manhã. É verdade. Pra quando a gente chegar na sala de aula, já tá todo o quadro preenchido. A minha professora da primeira série, o primeiro ano primário, é a mãe da Cadica, né? Cadica Borghetti. Cadica Pereira da Costa. A dona Maria Porcina é uma figura assim que eu tenho muito carinho, muito respeito. Eu lembro de tudo, assim, de tudo que ela estava ensinando. E era na primeira série, ou seja, como a base é importante pra gente. E a minha professora da segunda série virou grande amiga da minha mãe, a dona Nilsa. Que ela sempre conta histórias, assim, eu acho muito legal que ela fica abordando assim. Ah, o Neto carregava uma foto minha na carteira dele. Que demais. Isso é tanto que eu admirava ela, né? Que todos nós aqui somos filhos de professoras, né? Eu sou filho de professor. Neto de professor. O Aurel dos adesivos. Ah, que beleza. Deixa eu citar. Eu não vou fazer a lista inteira, porque de qualquer forma vai ficar alguém de fica fora. Então exato. A gente tem que escolher. Eu vou escolher meio que aquela coisa de escolher o paraninfo da turma, sim, né? Então eu vou citar dois aqui. O de matemática, Osmar Rufato. Espetacular. Pô, professor Rufato de Canoas, sim, né? Sim, ele mesmo. e o outro, Marcos Carro, de língua portuguesa, que, aliás, numa das aulas deu um melhor ensinamento, dizendo para todos nós da turma: existem três maneiras de aprender a língua portuguesa, somente essas três. E as três são as seguintes: ler, ler e ler. Ah, demais. Que beleza. Demais. O Fetter, ele sabe, pois que não, tem o nosso site, né? www.precisamosderespostas.com.br, é, né? Que é o site da campanha da educação da RBS, do site da bandeira da educação. E neste site tem um espaço chamado Fala Professor, que é um espaço muito legal, que mostra professores que têm práticas inovadoras, a paixão dos professores por dar aula, todo o envolvimento desses professores com a causa da educação, né? Então, vai lá e participa e curte o Fala Professor no www.precisamosderespostas.com.br. E uma coisa, né, que não basta ser professor, né? Não basta ser professor, tem que ter carisma, né? O professor carismático é ídolo. O professor de cursinho é ídolo. Cotec, grande abraço, Cotec. Eu tinha professor, rapidamente, deixa eu citar aqui o meu querido Júlio Trolli. Eu espero que seja vivo o Júlio Trolli ainda, porque eu nunca mais tive contato com ele. O Júlio Trolli, ele era professor de química, e química é uma matéria chata de aprender se tu não curte. É verdade. E ele era absolutamente carismático, e eu ficava esperando a hora da aula de química, cara. Talvez por isso tenha rodado 2 anos em química. Pra ficar com ele. Só pra ficar com ele. E ele tinha uma peculiaridade, ele era gago, cara. E aí a aula dele ficava mais agradável ainda, por incrível que pareça. E os professores que a gente tinha medo, vocês lembram? Alguns a gente tinha medo, né? Eu me lembro de um professor que, claro, depois que passou o tempo, eu descobri que ele não era brabo, né? Que era o Lélio. Eu me lembro que o Lélio estava em Santa Maria, a última vez que eu encontrei ele. E eu me lembro de uma prova, era por bimestre, né? E aí eu precisava tirar um monte de nota no último bimestre, assim. E eu não sabia nada da matéria dele. Tava para perder o ano, né? Aí, conversei com uma colega minha, pedi, colei. E ela disse assim: não, mas tem os cálculos, cara. Tem que mostrar os cálculos, não adianta botar a resposta. Aí eu enchi de cálculo, assim, a folha em branco que ele tinha dado. Ela assim. Achava que enrolava os professores. Aí achava que enrolava ele. Aí tá, cheguei ali, ganhei a nota melhor do que a minha colega, que era a melhor aluna. Eu consegui passar de ano e tal, tal. Um monte de anos depois, tô em Santa Maria, ele entrou e olhou pra mim assim: pô, tá fazendo sucesso, hein, Fagundes? Pô, bacana. Show lotado de gente, hein? Pô, parabéns. Aí eu abracei ele assim. Aí ele olhou e disse assim: mas tu não pensa que tu me enganou aquela vez, aquele. Professor Lélio, tá em Santa Maria aí. Vamos nós então com este beijo instalado na bochecha de cada professor que nos escuta. Brasileiros já pagaram 23 bilhões de reais só em juros este ano. Ah, em juros? Caraca, velho. Amanhã, no dia de Santa Eduíges, padroeira dos endividados. Edviges. Edviges. Edviges. Eu pensei que fosse Edviges. Sempre chamei errado o nome da santa, talvez por isso eu continuo endividado. Protestos convocados por uma central sindical devem se multiplicar por várias capitais contra o alto custo financeiro no país. Em média, o brasileiro paga 34% de juro quando pede um empréstimo. Cara, é uma invenção essa, né? O juro é uma invenção maravilhosa. É o juro que te paga. Teve um dia um cara falou assim: não, é o seguinte, cara, eu te dou aqui uma vaca, mas quando tu me devolver, tu me dá duas vaquinhas. É, isso aí. Aí o cara tava precisando daquela vaca, né? Tava precisando. Claro. Sim. Muito antes de Jesus Cristo, muito antes. É, antes de Cristo. E os bancos surgiram mais ou menos assim, né? Ó, eu guardo o teu dinheiro aqui comigo, tá? Sim. Mas aí eu vou te cobrar um pouquinho. É uma grande sacada isso, né? Pra guardar esse teu dinheiro. É uma grande sacada. Tu me deixa 100, mas quando eu te devolver, eu vou te devolver 95. 5 pila, eu vou taxa de não sei o que. Que assim coisa, né? É uma grande sacada. Os juros rotativos do cartão de crédito e do cheque especial saltam aos olhos em qualquer comparação com os países de outro... Enfim, com outros países, né? Comparação internacional. A taxa média do rotativo do cartão de crédito passa de 238% ao ano. Ai, é pornográfica essa taxa. Pornográfica. É pornográfica esta taxa. Que loucura. Se tu acaba o ano devendo 100, não, começa o ano devendo 100, não pagou, vai estar devendo? É, vai estar devendo 100, 200, 200, não, 200, mais 100, mais 200, 2000 quase 500, e tanto. É, quase 500 reais. Que isso. É. Loucura. Horário eleitoral gratuito recomeça quente em Florianópolis. Opa! Os primeiros programas do segundo turno elevaram a troca de acusações entre candidatos. o César Júnior partiu para o ataque e retomou a discussão sobre o crescimento de Florianópolis. O Jean Loureiro voltou a se apresentar como o candidato mais preparado e destacou as realizações do prefeito Dário Berger. Pelotas também está enfrentando isso, né? Blumenau, Joinville, Floripa. É, agora é tudo nada, né, cara? Os negros vão botar dedo no olho, puxão de cabelo, gira a teta. E o tempo é igual, né, na TV, né? É, agora em rádio TV é a mesma coisa. 10 minutos pra cada um. Gira a teta. Gira a teta é muito bom. Os caras estão se pegando, né? E obesidade teria relação direta com fraco desempenho sexual. Aí, pô, eu te falei. Essa era só o que faltava pro Tontinho. Esses dias, uma pesquisa aqui no programa falando que os gordinhos eram os que mais gostavam. É verdade, gostar é alguma coisa. Não, melhor faziam. Os gordinhos é que tem melhor performance. Agora vem essa pesquisa aí pra discutir. Para aí, cada semana uma pesquisa. Deve ser um magricelo que tem essa pesquisa. Agora eu fiquei absolutamente confuso porque eu não tô gordo mais, cara. Ah! Eu não tô gordo mais, o meu desempenho é fraquíssimo, cara. Não é isso aí. O problema está no excesso de leptina, que é a substância produzida em excesso pelos mais gordinhos e que então afeta a produção de testosterona e, consequentemente, espermatozoides. Pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Urologia mostra que 51% dos brasileiros estão acima ou muito acima do peso. Vixe, Maria. E que 37% deles admitem o uso de remédio para ereção. Olha, é que o Porão é o falso gordo, né? Por isso, ele não tá. Tem o falso magro e o falso gordo. Falso gordo. Valeu, Mário Pim, obrigado. Que vai ter gente que a partir dessa notícia vai fazer uma dieta. Agora cutucou no problema, né? Até então era. Mas o cara é bem, mano. O negócio era só um infarte. Infarte não dá nada. Agora é a. Enquanto era um infartezinho, tava na boa. Infarte. E o urologista é o cara que cutuca o problema. O desempenho é que agora. Falta de direção, será que o contrário é verdadeiro, hein? O gordo tá meio mal das pernas, o magro não tá assim violento na coisa? Não fala nada na pesquisa. Não, o magro não, cara. Mas o magro a princípio tá violento na coisa, né, cara? Tá tranquilo, né, cara? Não tem problema de. Tem a peptina, né? Tem a leptina gordura, alta, leptina, né, cara? O sorriso do pica quando ele. Tá louco, o magrelo tá lindo, bate osso. Praticamente o traço. Semana começa com chuva e calor. Mas o sol ainda aparece pela manhã na maioria das regiões. Mas áreas de instabilidade já começam a tomar conta, aumentando a quantidade de nuvens. A chuva se espalha pelo sul do Brasil entre o final da noite de hoje e a madrugada de terça-feira. E aí deu. Não, vai só de madrugada, tá ótimo. E aí começa a primavera, né? Aí pode começar a primavera. Pode começar. Ah, mas tá tudo bom, cara. Não tá frio. Aliás, se puder, quando o homem comandar a chuva, é só de madrugada a chuva, né? Isso. Vamos avisar, verdade. Ó. Meia-noite, 40 começa a chuva, acaba às 5 da manhã. Sábado que vem começa a hora de verão, né? É isso aí. Já sábado pra domingo. Cara, coisa boa, né? Adianta, né? Perdemos uma hora. Adianta uma hora. Meia-noite passa a ser uma da manhã. O horário de verão pra nós que vivemos aqui no sul do país é muito bom. Eu gosto bom, muito. Porque ele mexe diretamente no teu ânimo, né? É verdade. Mexe diretamente na tua disposição. Sai de casa, tá de disposição. Ainda, né, cara? É verdade. Come em boa. Então volta pra casa, volta pra casa, tem mais duas horas. Não, imagina no Rio de Janeiro, horário de verão. Cara. Nossa. O cara sai às 6 do trabalho. 9 da noite, é posto 9 em Ipanema. Com os amigos. Aí a vida. Rio de Janeiro é. Aí é melhor porque aí tu conversa mais com as pessoas, se aproxima das mulheres. É verdade. Mini saia nos bares. Falei em Rio de Janeiro, vocês assistiram aquele filme Redentora? Pô, pensei que tu fosse falar do MMA. Pedro Cardoso, já faz um tempo, né? Pedro Cardoso, cara, um filme... Que é o cara que compra o apartamento, isso, da mão. Os blocos do apartamento, que o cara não entrega. O pai do Falabella, um baita do falcatrua. Isso. Mas é um baita filme. Não, mas o MMA foi um momento... Momento de glória do Brasil nesse momento, né, aí, né, cara? Pô, quem é o Anderson Silva? Anderson Silva não existe, né, cara? O Anderson Silva é o Pelé. O Pelé é muita onda do americano, cara. Sabe que, não sei quem falou, mas eu acho que tem que concordar que é o Anderson Silva. Alguém no Twitter botou: o Anderson Silva é para o Brasil que um dia a seleção brasileira já foi. Tipo assim, né? Essa coisa do orgulho. Era uma forçada de amizade, assim. O Anderson Silva tá se tornando um dos grandes ídolos do esporte brasileiro, assim como Ayrton Senna, por exemplo. Não. Claro que. Eu vou pedir licença, vou me retirar. Não, não, fica aí. Só um pouquinho, O Ayrton Senna, Guga. O Anderson Silva tá, tem grau. Ele tá se encaminhando pra isso, cara. Ele é um cara fenomenal, fantástico. Eu dá orgulho de ver que ele vai. Não confunde ídolo que vai além de conquistas no esporte com pessoas que fazem muito bem aquilo que se propõe a fazer. Mas eu acho que ele é um ídolo, ídolo? Que vai além do esporte. Tem a ver com comportamento fora, mas tem a ver com postura, com discurso. Mas você já pegou a Xuxa, mas concordo em gênero, número igual. Nunca pegou a Marieva. O Anderson Silva em comportamento fora do esporte. O Anderson Silva é casado, é um cara, pai de 5 filhos. O cara é corintiano, vocês vêm falar que ele é ídolo. Só um pouquinho. O Senna também era. Ah, não, pelo amor de Deus. Não, é óbvio. O Anderson Senna era corintiano. É que sabe qual é a diferença? Posso falar rapidamente sobre qual é a diferença, Pi? Eu entendo onde é que tu quer chegar. É que o automobilismo é um esporte que não enfrenta nenhum tipo de contrariedades. De resistência. Todo mundo é afim do automobilismo. Não é violento. As pessoas enxergam ainda o MMA como dois barbados trocando porrada em cima de um ringue. E não é isso mais. O automobilismo passava no domingo de manhã. O Galvão já existe ídolo. A prova de que o troço está se popularizando é que o Galvão está narrando agora ao vivo. A Globo comprou os direitos do UFC. É óbvio que o Anderson Silva vai crescer, mas é que esse problema, assim, o automobilismo já existia no Brasil. Já tinha Emerson Fittipaldi, aí chega o Senna, entendeu? Sim. Agora tem caras que botam o esporte no outro patamar, entendeu? É o que tá acontecendo com o Anderson Silva. Exatamente. Né? Mas agora sim. É sempre ver pela mãe do cara. Se a tua mãe para pra ver, entendeu? Aí ele é um ídolo nacional. Se a tua mãe não para pra ver, ele não é um ídolo nacional. Boa. Vou ligar pra mãe e ver se ela viu a Não, mas peraí. Mas eu até entendo e concordo. Se a tua mãe para pra ver. A minha mãe tem 70 anos. Ela não parou pra ver, ainda que estivesse acordada e vendo TV. Não parou pra ver. Mas a minha mulher, que tem 38 anos, mãe do meu filho, estava comigo e com meu filho na sala vendo a luta. Mas a tua mulher é jornalista, cara. Ela é mais ligada. A minha mulher não é jornalista e tava vendo e fica louca vendo o MMA. A minha mulher eu não deixei. Tanto que nós fomos pro tatame depois. Mas é uma coisa assim, é o Anderson Silva, né, cara? E aí, três bofetadas na louca. Porã, deixa eu fazer uma pergunta. Por que o Anderson Silva não vai lutar com o John Jones, hein? Porã, são outras categorias. Deixa eu fazer uma pergunta, Porã. Porã, tu pratica boxe, alguma coisa? Não, cara. Não, eu tô te fazendo uma pergunta. Eu treino boxe. Tá respondido. Mas não é, eu não treino com intuito. Eu não treino com intuito de lutar, de ser um lutador. É um esporte que eu gosto de praticar. Dá pra entender que nossas opiniões estão muito voltadas à questão personalidade e identificação. É que eu acho que é um universo que é muito distante do teu, Pi. Eu acabei de falar isso. Tá bom, então tá. Desculpa, a mulher não ouviu. Então vamos falar uma coisa que todos nós comungamos. Futebol. Eu preferia não falar. Eu quero mandar um abraço pro Rondinelli. Normalmente a gente não deve crucificar uma pessoa numa derrota, mas eu não quero crucificar porque eu não sou ninguém para crucificar ele, mas quero responsabilizar ele numa jogada infeliz que ele teve contra o Palmeiras. E aí o Grêmio perdeu na semifinal contra o Palmeiras num contra-ataque ofertado por ele aos 41 do segundo tempo, e agora ele ofertou um contra-ataque pro Botafogo aos 45, cedendo um empate, tirando do Grêmio o Campeonato Brasileiro. Esse final de semana foi o Inter dos anos 90 e o Grêmio dos anos 2000. Que loucura. Sim. Que loucura. Dois sonhos se desfizeram nesse fim de semana. Domingo que vem nós vamos ser líder. Isso. O torcedor do Grêmio, o Inter saiu ganhando 1-0. Vamos chegar de novo, estamos ganhando de novo. E o Figueirense foi, né? Três sonhos desfeitos nesse fim de semana. Mas tem coisas estranhas acontecendo. Não tem nada de estranho. Mas está acontecendo o que acontece no futebol há muito tempo. Há horas. Né? Só que agora as coisas saltam mais aos olhos. Mas agora o comentário é sempre esse. Olha, gente, tem coisas estranhas acontecendo no vestiário do Inter. Já tem acontecendo há bastante tempo. O Magrão botou no Twitter uma sensacional. Não é o Magrão, aliás, é um cara que é presidente de um sindicato aí, que eu não vou lembrar qual sindicato, talvez dos médicos veterinários. Ele colocou no Twitter uma coisa sensacional: enquanto reinar a máfia dos jogadores dentro do vestiário, o time não vai pra frente. A máfia dos jogadores, tem jogadores viciados já há 6, 7, 8 anos dentro do vestiário do Internacional. Viciado em quê, Magnata? O que estão viciados? No esquema. Ah, no esquema? No esquema. O cara vicia no esquema, né, Magnata? Vicia no esquema, cara. Ah, vou te contar. Ô, meu, mas eu realizei um sonho, falando em sonho, esse final de semana, realizei o sonho dos meus filhos entrarem com o time do Grêmio ontem no Estádio Olímpico. Que demais, velho. Foi fantástico, né? O João e o Francisco entraram lá. O Marcelo Groy, grande abraço aos guris. Marcelo, que goleiraço foi Marcelo Groy. Foi sensacional, fez altas defesas. Que goleiro, né? É, grande Marcelo Groy. Marcelo Groy como um gato! Toda a galera da comunicação lá do Grêmio, a Dani Lentes, a nossa querida Melissa também do marketing, o Antônio que coordenou a gurizada lá nos bastidores, muito legal. E o Porã proporcionou um momento único, quando a gente tava olhando ali o primeiro tempo, eu, o Darley e o Porã. Nós, Darley vem hoje no Bola nas Costas. Ah, é? Né? Legal. Atlântico. Nos encontramos todos na cadeira. Eu encontrei o Darley no pátio, a gente subiu juntos, ficamos nas cadeiras e casualmente sentamos próximo do Porã e nos vimos. E aí ficamos todo mundo junto. Daqui a pouco, quando era 10 minutos de jogo, eu olhei pela terceira vez pro Porã, mas tinha uma coisa diferente que eu não sabia o que era. E aí eu percebi o Porã tá de óculos, mas não o óculos raibão, escuro. Sim, que óculos, não óculos, de sempre, óculos não de sempre. Grau. É, óculos aí eu olhei pra ele. É o óculos que ele usa na frente da mulher. Mas olha, aí eu olhei pra ele, Porã de longe, assim. Tá usando óculos agora, quatro cadeiras interrompidas, entre outras pessoas, o Darley, enfim, o amigo do Darley e tal. Tá usando óculos agora, Porã? Porã olha pra mim e dá a seguinte resposta que o Darley ficou paralisado e disse que nunca tinha ouvido falar nisso. O que o Porã falou? Porã olhou e disse, é pra nitidez. Oh, que tem um botão na tela, né? Nitidez. Porã é nitidez. HD, né, cara? Eu fico enxergando em HD. O Porã é nitidez. Eu queria informar a Thaís, cara, mulher do Porã, que o Porã tem um Ray-Ban que ele usa longe de ti pra fazer balaca. Minha mulher tava comigo no jogo. Sim, sem Ray-Ban, né? Tava comigo no jogo. Tu não foi de Ray-Ban pro jogo, mas né? Mas é que era de noite já. Não, porque tu tá com tua mulher. Eu fui de Ray-Ban e depois troquei. Não precisa exibir pras outras mulheres. Vocês conseguem entender um cara na cadeira de um estádio olhando o jogo lá no gramado com 22 jogadores e aí ele usa um óculos pra nitidez. Pra enxergar melhor. Mas é claro, tem astigmatismo. Isso é qualidade de vida. Tem astigmatismo embaralha. Embaralha. Na verdade, ele quis falar o foco, né? Ele tem um pra nitidez, um pra brilho, pra cor, né? Uma e 21 é o Pretinho Básico na Atlântida. O que tem aí, meu compadre? O seguinte, frases de para-choque de caminhão. Opa, é bonito. Andei viajante esse fim de semana aí, meu. Um abraço pra gurizada do Papas da Língua, que a gente tava junto lá em Júlio de Castilhos. Serginho Moá e Zé Natália, sofremos juntos dentro daquele jogo, jogaço do Inter, aquela segurança total no segundo tempo. E um abraço pra galera lá de Rio Grande, pessoal da churrascaria, que tá agora fazendo um churrasco, Mascaria Leão, o Ailton, o Jonathan, o Fri e o Negão. Então, nesse momento que pra eles, hoje é o domingo deles, né? Que baita churrascaria. Baita churrascaria. Abraço pro Fri. Conheço lá a churrascaria Leão. Frases do lado do Leão da Montanha, né? Sim, do lado do Leão da Montanha. Por isso que tem esse nome. Como Leão da Montanha. Frases de para-choque de caminhão. Deus pode fazer o mundo em 6 dias, porque não tinha ninguém perturbando e nem perguntando quando é que ia ficar pronto. Vai demorar? Essa é boa. Em Rio de Piranha, jacaré nada de costa. Seja mais conhecido. Macho que é macho não chupa mel, masca abelha. O livre. Mulher é que nem lençol, da cama pro tanque, do tanque pra cama. No tempo da escravidão, baixinho era troco. O sol nasceu muito pra boa. Todos, a sombra só pra alguns. Pobre só enche a barriga quando morre afogado. Segredo entre três, só se matar dois. Um abraço pro Marcelo Lugues de São Pedro do Sul. Mais área, os para-choque de caminhão que foram os primeiros twitters, né? Sim, poucos verdade. Caracteres, né? Uma muitas frase mensagens edificantes. E uma ideia. É verdade. 10 formas de dizer não. Não. Tem a forma clássica, muito utilizada por pais calmos e conversas de uma forma geral. Não. Não. Não. Vai. Essa é muito. Não, não. Não. Não. Quando vem acompanhado da palavra não, querida, indica não, que tem sogra chata na área ou estagiária gostosa fazendo merda. Não, querida. Bah, o não, querida, é porque tu tá. Outra forma de dizer não. Tu que sabe. Bah. Ah, tu que sabe, é horrível. Utilizada por mulheres que querem dizer não, mas mesmo sem dizer, acham que os homens entenderam. Já falei que não, cacete. Utilizada por pais que já escutaram mais de 57 vezes o pedido do filho adolescente. Não, senhor. Muito bom. Muito presente no looping de atendentes de telemarketing que surge após você ligar para cancelar aquele cartão de crédito. Não, é senhor. Não, senhor. Hoje não dá. A pessoa que usa essa forma vai utilizá-la na semana seguinte para outra situação. Ah, hoje não vai dar, cara. O que tu quer falar? Não, é negócio de cancelamento. Aí, e o não silencioso? E o não silencioso, você sabe? Tem a história do silêncio do Borges, que a gente chama, né? Que uma vez o cara propôs um negócio pro Borges, assim, na frente de todo mundo. Quem sabe a gente faz o seguinte, Borges? Começamos com o solo do fulano. Deu nome, acho que era o João Vicente. Quem sabe, em vez de tu começares, o João Vicente faz a primeira música. Aí surgiu o silêncio do Borges, que é o não sem dizer nada. Não fala nada. Se o cara não concordou, não falou nada, ele tá dizendo um não silencioso. Me pergunta uma coisa, Pica, o que tu quer que eu faça pra ti? Vai. Qualquer coisa. Qualquer tu coisa. Pode ir hoje de tarde comigo ali numa loja ali? Acho que não. Acho que não, é certo que não, né, cara? É uma das piores. Você vai sempre ficar na dúvida se realmente é não mesmo. Não tem dúvida. Acho que não. É o cara não tem coragem. Ele não quer dizer não pra ti, mas diz, acho que não. É que é angustiante porque tu fica pensando por que ela me disse não. Quando não é incisivo, não tem dúvida, né? Tu não tem questionamento. Não, não, é porque tá errado, ou porque não quer. Tem uma coisa na vida com a qual não sei lidar. Com o não. O não, não é. Eu não sei lidar com o não. Por isso que as pessoas usam essas expressões, né? Lidar com o não e com a frustração. Nem na hora de dizer, nem na hora de ouvir eu sei lidar com o não. De repente sim, cara, de repente sim. Não, dizer não é uma arte. De repente sim. Tanto é verdade que se fala que a educação passa muito pelo não. Muito pelo não. Educar é dizer não. É um limite. Joãozinho, me faz uma pergunta aí. Não! Tá bem, vou fazer. Vai. Me leva hoje de tardinha lá naquele lugar. Fala com a tua mãe. Esse é o nome do pai. O nome do pai. É transferindo responsabilidade. Não, isso aí tu fala com a tua mãe. O maior não de todos que uma mulher pode dizer pra um homem. Fica comigo? Não. Tô com dor de cabeça. Mas sabe que a anterior ali é legal, cara, porque o Maurício falou um negócio de transferir responsabilidade, né? O filho chega pro pai e diz, me leva a tal lugar lá. Fala com a tua mãe. Aí vai lá e a mãe diz, não. A culpa fica com a mãe, sim. A bruxa e a mãe. É. Sim. E o pai fica de bonzinho. A bruxa má. O pai é o parceiro. O pai é o parceiro, tu viu? Ele não disse não, foi a mãe que não quis ir. Isso é verdade. Qualquer um. O pai joga a bola com ele. Vale. Não, e o pai que viaja bastante, que é o meu caso, assim, fica difícil brigar, muito. Né, cara? Que aí tu chega assim com saudade. Pô, e aí tem um negócio pra discutir com a criança. Aí tu chega assim, não, para aí, né, tio? É difícil. Como é que eu vou brigar? E tem que brigar, né? Pra equilibrar, né? Exato. Só alegrias não, né? Tem que dar uma madura, né, cara? Eu viajei muito, né, Magnato? Tu viu que deu meu Magnatinho aí, né? Tá aprontando. Pois é. Abre teu olho, hein? Abre teu olho. Nada fácil. Ô, meu, entrou um novo capítulo da saga. Ah, é verdade. Das atrações do Pretinho Básico. As atrações estão dentro de um pendrive que o Pianjas precisa copiar pra dentro da memória do computador dele e inutilizar o pendrive. Já tá sim. Então é o segundo capítulo da historinha da divulgação das atrações do Planeta Atlântico. O Pianjas tava de férias, pra quem não viu primeiro, né? E aí tava saindo de férias e aí recebeu uma ligação do chefe aí, meio que secreta. Ele tá tão envolvido que ele tá de férias e tá com essa missão pra cumprir. Exatamente. E agora um recado pra quem pensa em fazer administração ou ainda relações internacionais. Eu vou fazer relações. O nosso responsável aqui pelas relações internacionais do Pretinho Básico é o Potter, né, cara? É verdade. Cara que viaja, vai para o exterior e mantém relações internacionais. Também, né? Esse ano eu já morei em Montreal. Também, eu já manteve relações também. Lá, Potter. O mercado tá cada vez mais global e as oportunidades espalhadas pelo planeta. Ainda mais no momento que o Brasil está vivendo. Por isso é cada vez mais importante ter experiências internacionais e um diploma que valha lá fora. E para a ESPM, preparar para o mercado é exatamente isso. Tanto que agora os alunos podem fazer uma parte do curso da Universidade de Nebrija, na Espanha. Nebrija. Olha só, hein? Tornando o diploma válido na Europa também. Caramba, Magnata. Assim o mundo vira o único limite. Vestibular ESPM, você preparado para o mercado. Cursos de administração, relações internacionais, design, jornalismo e publicidade. A prova rola em Porto Alegre, Caxias, Floripa, Santa Cruz, Santa Maria e Pelotas. Inscrições no site espm.br/vestibularsul. Grande abraço pra rapaziada da ESPM. Se tem um lugar que eu admiro, é a ESPM. Que clima que tem dentro daquela escola, cara. Pelo amor de Deus. Se eu fosse jovem agora e fosse buscar alguma coisa, eu acho que eu faria a ESPM. Mas pra quê? Porque se tu é jovem agora. Eu sou jovem há mais tempo do que essa gurizada que tá fazendo vestibular. Você não tem limite de idade, meu compadre. Tu vai lá ensinar, né? Eu conheço ensinando essa gurizada. Eu conheço um pai e um filho, o pai de 60 60 e o filho de 20 e poucos, eles estão na mesma aula do direito. Isso é bárbaro. Os dois na mesma aula do direito. Na minha turma, na turma da minha irmã, que se formou na URGS agora há pouquinho tempo, em biblioteconomia, teve um pai e uma filha na mesma formatura. Ah, eu fiz a formatura do direito na PUC, tinha o vô e a neta se formando, bah, cara. Ela fez, ela fez uma baita homenagem pro vô e todo mundo ficou assim. Ela disse, não, só que o vô não tá sentado lá. O vô daqui a pouco é ele que vai estar aqui pra receber. Aí ele veio todo orgulhoso da neta. Assim, bah, que troço bárbaro. Demais, cara. Demais. Demais. E aí, Porazinho? É uma piada velha. Piada velha! Oferecimento. Feijão do Negão. Dá pra 5, dá pra 10, dá pra 20 comer. Como rende, hein? Ô, Negão, hein? Feijão presente negão. De marido. Uma mulher se levanta pela manhã, acorda e o marido lhe diz... Espera só um pouquinho. Uma mulher se levanta pela manhã, acorda o seu marido e diz... Amor! Amor, eu tive um sonho maravilhoso. Sonhei que você me dava um colar de diamantes no meu aniversário. O que será que isso quer dizer, meu amor? Ah, você vai saber no dia do seu aniversário, meu amor. Chega o aniversário da esposa, o marido entra em casa com um pacote na mão, a mulher emocionada não consegue parar de tremer as mãos. Amor. Rasga nervosa o papel, abre rapidamente a caixa e encontra um livro intitulado O Significado dos Sonhos. Esse louco. Muito bom, velha. Muito bom, velha. Ô, meu, 1:30, vamos fazer os classificados, não? Já? Hora, já. Dá, né, pra, velho, dar um toquezinho de carro roubado, claro, antes aí? Claro, por favor, nosso meu amigo Ronaldo do Banco Itaú pede ajuda pra gente aqui, ó. Roubaram um Space Fox prata, placa IRY8576. O carro tem adaptações e um adesivo para deficientes para vagas, putz, preferenciais. Telefone, tem um telefone aqui de vulgo, será, Maurício? Não, sei. Polícia, cara. 190 ou pretinho básico, tá? pretinhobásico@atlantida.com.br, tá? Porque vai que o bandido tá ouvindo, pega o telefone e resolve ligar, e aí quer negociar. Exatamente. Placa IRY8576 é um Space Fox com adaptações para deficientes. Porto Alegre, né? É, isso aí, Porto Alegre, tá certo? O assalto foi no sábado. Muito bom, vamos pros classificados. 1:30 da tarde, já passou meia hora aqui no Pretinho. É clá, classificados do Pretinho. A nossa audiência vende, anuncia de graça, mandando um e-mail para atlantida.com.br ou ainda pretinho_básico@atlantida.com.br e o classificados@atlantida.com.br. São três formas de você mandar o seu anúncio. Meu nome é Rafael, sou de Porto Alegre e tô vendendo o capacete da minha namorada. Mas por quê? Porque venderam a moto. Achei que a gente tinha vendido a namorada. É um capacete feminino rosa, tamanho 56, da marca Taurus. Cabecinha, né? Cabecinha. 56 é cabecinha. Cabeça de mulher, né, cara? Feminino. Está em ótimo estado, barbada. Leva de brinde aí no par de luvas, da cor preta com rosa. Mas lindo. Tá pedindo R$90 pelo capacete. Uma barbada, pois o capacete está em ótimas condições. Quem tiver interessado, ele manda fotos pelo e-mail. capacete rosa56@gmail.com. Tem que se ligar em capacete, porque capacete também expira a validade. Isso, e aí nas blitz, se o azulzinho lá, se o fiscal de trânsito resolver investigar a validade do capacete, tiver vencido, tu deixa a moto. Já era. Deixa a moto. A cabeça que tá dois anos. A cabeça que tá dentro do capacete, a cabeça que tá dentro do capacete pode envelhecer, tranquilo, não tem problema. Não. Capacete aqui não pode. Caraca. Então é isso, capacete rosa56@gmail.com. Pô, depois queria falar uma coisa sobre azuizinhos, cara. Esse fim de semana fui multado, eu vou falar agora então. Fui multado porque estava dirigindo com o braço escorado na janela. Ah, não pode isso? Não, tu tem que andar com as duas mãos no volante. Mas, amigo. Tu tava com a mão no volante? Mas eu tava com a mão no volante também. É que tem um braço, né, eu tenho bração, entendeu? E aí eu tava aqui com esse braço escorado. Não, tava pra fora da janela. Tava o braço escorado e a mão na direção. Caminhoneiro. E agora? Bola na mão ou mão na bola? E agora? Bola na mão ou mão na bola? Não. Eu vou ter que pagar multa, fazer o quê? Depois discuto. Mas não adianta discutir, o cara não ganha recurso. Paga multa. Fala, galera querida do PB. Meu nome é Fernando, sou de Bento, mas moro em Floripa já faz 12 anos. Tô precisando da ajuda de vocês pra vender. Bati meu carro e preciso da grana pra mandar arrumar o Logan do parceiro que eu bati. Enfim, preciso vender duas coisas. Uma churrasqueira giratória em inox da marca Arq. com 5 espetos, engrenagens no fundo e motor que pode ser colocado em ambos os lados, especial para apartamentos, e uma caixa oficina para autorama profissional, com 5 carrinhos Parma, motor preparado para competição, ferramenta e tudo para começar a brincadeira. É, daí ele diz aqui, manda um recado para mim, sempre que ele precisar, sempre que eu precisar, ele ajuda se achar quando tiver perdido no Sambaqui. Ah, pode crer, a gente nunca se perde no Sambaqui. A gente sai eu já me perdi muitas vezes no Sambaqui. E-mails para vendoautorama@gmail.com. vendoautorama@gmail.com. O cara já vendeu um autorama já uma vez e aproveitou o mesmo e-mail pra botar outros produtos. É. Agora, como é que é? Mas ele bateu no carro do outro, meu. Ele tem que pagar, é isso que ele tá dizendo. Ele tem que vender os troços pra pagar, não tinha seguro, provavelmente não cotou com a HDI. Ficou longe de poder, enfim, resolver a situação sem ter que se desfazer de nada aí, né, cara? Na hora H ele não tava ligado. Não tava ligado. 26 pras duas, vamos ali pegar um café e já voltamos com o Pretinho Básico. Obrigado pela audiência, tamo junto na planta. Já voltamos com o Pretinho Básico pela Atlântida, 20 minutos para as duas. Coca-Cola, abra a felicidade no seu ritmo. Nova Skin, o cervejão do aniversário do Pretinho Básico. E Panvel, é você sempre bem. Pô, grande parceiro, obrigado pela audiência do Júlio Motim Neto, que é o homem à frente da Panvel, nosso ouvinte, ouvinte do Pretinho, patrocina e ouve o programa. Não vai ter mais churrasco com eles, será? Eles não querem mais. Quando a gente pedir, ele faz um churrasco daquele pra nós. Tá pedido. Acompanhado do futebol. Claro. Não, não, aquele não é. Não, o da Panvel não teve futebol. O churrasco da Panvel. Não, até dá. Até dá, claro. Eu quero churrasco acompanhado do futebol. Eu não sei se futebol é a do Júlio Motinha. Surf eu sei que é a dele, mas futebol não sei. Mas ele convoca a equipe da Panvel. Vamos nós. Mandar um abraço pro Julinho, que ontem a gente tava fazendo com os Fagundes a machada musical da Panvel por todo o estado. E o Júlio é um cara que aposta na familhada aí. Um abraço pro Julinho. É verdade. Tamo junto. 20 pras duas, doutor Alceu. Vamos lá, doutor Alceu. Doutor Alceu, vou deitar e rolar hoje. Agora no Pretinho Básico. Bola! Bola nas costas! Doutor Alceu, pra efeito pra efeito de flauta mesmo, doutor Alceu. Se terminasse hoje o Campeonato Brasileiro, doutor Alceu, os dois primeiros colocados, o campeão e o vice, doutor Alceu. Mas, o campeão é o Bita. E o vice, Não, vamos falar até o quinto, então, não. Doutor Alceu. Saiu bem. Sabe que no Brasileirão, boa, só o campeão e o vice tem vaga direta na Libertadores. Direto, né? Depende, sem pré. Né? Sem pré-Libertadores. Não, primeiro e o vice tem direta campeão. Direto. O terceiro e o quarto... O terceiro e o quarto jogam na pré-Libertadores. O terceiro tá garantido, joga pré-Libertadores. E o quarto depende. Se um time brasileiro ganhar, cai o quarto. Né? Só que acontece o seguinte, os dois times, os dois clubes que estão... Sim, os dois... São quatro vagas da Libertadores, pode. Se um time brasileiro ganhar a Libertadores, viram três... Não. Se o time brasileiro ganhar a Sul-Americana, viram três vagas e o terceiro pega a pré-Libertadores. Se o time brasileiro não ganhar a Sul-Americana, são quatro vagas e o quarto pega a pré... Quarto e terceiro, tu tá terceiro certo. Doutor Peter, o Grêmio empatou, o Inter perdeu e o Figueirense perdeu, doutor Peter. É verdade. Só pra completar o raciocínio, os dois clubes brasileiros que tem chance mesmo de verdade na Sul-Americana são dois times do G4. É por causa da Copa do Brasil, Maurício, que um clube brasileiro São já Paulo tá na Libertadores. São Paulo e Grêmio. O Palmeiras tá vivo, mas tem o Palmeiras... uma vaga na Copa do Brasil, da Libertadores, e é o primeiro e segundo que já estão garantidos do brasileiro. Os outros dois não vão jogar pré. Não, são seis vagas dos brasileiros. Não, são cinco vagas. Cinco vagas brasileiras. Mas vamos parar de brigar, que existe a sexta vaga porque o Corinthians foi campeão da Libertadores. Vamos brigar. Mas o destaque da rodada foi o Criciúma, que tá de líder da Série B, né? Isso. Criciúma, o Tigre, tá liderando a Série B. Meteu quatro fora de casa. E olha aqui, só pra retomar, que a gente tem que falar também que o Sidorf entrou no jogo. É verdade. Entre Grêmio e Botafogo. E é uma coisa impressionante. O calção dele. O calção é um caso à parte, porque ele luta em MMA. Sim, a impressão que deu foi essa. Mas como é que pode um cara modificar, transformar o jogo, né? Um jogo e um time. É um absurdo. Eu vou fazer uma outra pergunta. Como é que pode um treinador botar um cara desse no banco? Mas ele tava doente. Tava debilitado. É que nem o Marcelo Moreno na rodada passada que entrou. O Sidorf debilitado é eu 100%. Por falar em jogador no banco, cara. Pois não, doutor Alceu? Não, por favor. Não, só queria dizer assim, me incomoda muito, tá? Independente das escolhas, do esquema de jogo e tudo mais, mas me incomoda muito um atleta do nível do Dagoberto. Banco do Colorado. Ponto. Era só isso que eu queria dizer. Nada mais. Muito bem. Tomara que incomode ele também. Tomara que isso incomode, que ele não durma com isso. Pois é, mas eu não dormiria, né, cara? Imagina, tu é o Dagoberto, foi tirado do São Paulo, vem pro Internacional e tá no banco. Não, é que cara, eu acho que incomoda também porque a gente vê que o Rafael Moura é um cara que tá fora de forma. Não, Rafael Moura não é ex-atleta, Rafael então, Moura. Então, além de tudo, tu nota quando a entrada do Dagoberto muda o time do Inter. Então, já que ele vai mudar o time do Inter, que ele já comece mudando o time do Inter desde o início, ele já tem que estar dentro desse time. Nesse padrão que a gente tem na escalação do Inter, ele tem que estar jogando. Agora, quando o cara perde o poder de indignação, foi o que aconteceu comigo na noite de sábado. Acabou o jogo do Inter 3-1, e eu fiquei, quer saber? Dá uma brochada que antes podia ser uma brochada de horas. Podia ali, acabar, já teve épocas que acabou com o meu fim de semana. Mas já, isso entendeu? Foi o que aconteceu com a torcida gremista ontem. O que aconteceu com a torcida gremista ontem, aos 45, tomar aquele golzinho do Botafogo. Aos 35 do segundo tempo, o Grêmio tava a seis pontos do Fluminense. Com um jogo direto contra o Fluminense. E depois ia ter um confronto direto que dava Atlético e Fluminense. Exatamente, podia dar uma... E que podia, em uma semana, o Grêmio virar líder do Campeonato Brasileiro e podia depender só dele do título. É a partir verdade. Da outra semana, se por um acaso vencesse desde ontem. E aí deu um revertério tão gigantesco. Primeiro que deram dois gols pro Fluminense, né? Uma falta ridícula invertida e um pênalti duvidoso, a bola bateu. Totalmente duvidoso, um pênalti. Aí o Fluminense vira o jogo e o Grêmio toma um gol. Não, e outra, vocês viram a comemoração do Léo Gago no primeiro gol do Grêmio, sabendo do resultado do Fluminense fazendo seis pontos. Que golaço, né? Fazendo seis pontos, fez seis pontos. Esse foi azar. E a vibração. Ah, era isso! Tem coisa que tem que ter cuidado. Tem um grande amigo nosso colega de Atlântida, que eu não quis brincar com ele no Twitter, porque aí depois vem os doentinhos junto e não entende que é uma brincadeira. Sim. Que é o Thiago Monte, né? Thiago Monte, aos 41 do segundo tempo, escreveu: como é bom ganhar do Andrezinho. Né? Aí botou eterno. Ele fez isso, Thiago Monte? Antes de acabar o jogo. A primeira coisa, ele deve estar mandando mensagem. A primeira coisa, é muito legal isso pro Andrezinho, né? Isso é um reconhecimento do Andrezinho, né? Claro. Isso é demais, ele bota. Mas não dá pra externar antes. Não dá pra externar antes. E aí o Thiagão acaba com o Andrezinho. O Andrezinho é uma sarna pro Grêmio. É uma sarna. Isso aí é lógico. Bota na lista do Abel do Sobis. Exatamente. Ontem eu falei pra minha filha: olha aqui, o Andrezinho em campo, nós estamos praticamente perdidos. E aí o pior de tudo, é um gente boa ao extremo. É muito clássico carioca. Agora, eu não entendi. Pra completar, a tamanha vibração do Botafogo. Ao empatar o jogo. Mas o Botafogo, cada gol, mas fosse o título. Se tu fosse do Botafogo, cada gol tinha que vibrar ganhar o título. Por isso que eu não sou botafoguense. É um sofrimento. 13 minutos pras duas, é o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Obrigado pela sua audiência. Vamos ver aí, meu compadre. Vocês sabem que na Bolívia, na medicina da Bolívia, tem um alegretense ouvindo o Pretinho. Tá brincando, Deus, cara. Ele mandou aqui, ó. Aí, galera do Pretinho, eu sou do Alegrete, não é pra me exibir. Eu tô estudando medicina na Bolívia. Mas credo! E mando uma pro Nego Velho de Alegrete ouvir, ó. Segundo fontes, o Nego Velho tava namorando. E o amigo perguntou, disse: aí, Nego Velho, hein? E que tal a China? Olha, querido. Temo botando que nem galinha polaca, mas sem frescura de namorinho. Eu vejo ela meio que seguido, mas no máximo dou um banho e um prato de boia e seguimos grudando. Manda um... velha! Para os estudantes de medicina da Bolívia, Kleber Batanoli. Cara, Batanoli. É incrível. O rádio é um troço... É demais, né? É uma cachaça. Ainda mais que o aplicativo. Agora deu, né? É uma cachaça. É verdade. Já falei isso. Nós temos aproximadamente 90 mil pessoas nos ouvindo neste momento só pela internet. Que loucura isso. Demais, só pela internet. Incrível, né? Imagina um Camp Nou lotado, o estádio do Barcelona lotado, ouvindo o Pretinho Básico pela internet. E cada um desses ouvintes agora levantando um papel vermelho e azul, amarelo, assim, pra fazer aqueles mosaicos. Vermelho e amarelo, é verdade. Agora o mundo é demais. Né? Imagina eu no Camp Nou ouvindo o Pretinho. Eu prefiro não imaginar. Que legal. Vamos ver, Amaral. Agora no Pretinho, momento Big é menor preço. É aniversário do Big! Vamos retribuir, né, cara? É Big! É Big! É Big! É Big! É Big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Ativo Big! Mas quem ganha o presente é você! Aê, essa é nova, né, cara? Muito. Ei, grande abraço pro Big. Computador AOC Evo All-in-One. É o novo conceito. tem processador integrado com o monitor, tá ligado? Ah, sim, é muito legal. É lindo demais, cara. É fantástico mesmo. E o processador é o AMD Dual Core E350. Ah. 1,6 GHz, 2 GB de memória RAM, 500 GB de HD, webcam 1.3, o monitor é de 20 polegadas. 1.298. Rapaz, eu acho que tá 2.500. Tá louco, cara. Muito barato. 12 sem juros e 108 com 16 no Hipercard. É o aniversário do Big. Milhares de produtos pelo menor preço. Muito bom, Maravilha. 11 minutos para as duas. Posso mandar um abraço em nosso nome aqui para um grande ouvinte, um cara sensacional, de um coração gigantesco, Carlos Eduardo Ritter. É um gurizão, cara, gurizão, nosso ouvinte, nosso fã. Cadu. Carlos Eduardo Ritter, obrigado pela parceria aí, meu querido. Tamo junto, grande abraço. Esse guri tem um perfil no Instagram, Cadu, não, espetacular. É um excepcional fotógrafo esse guri. Sabe que ontem o... De Bento Gonçalves. Bento, O J.R. Duran... J.R. Duran. Escreveu uma coluna na Trip, na fotógrafo TPM, da Playboy, né? É, exatamente. Criticando os fotógrafos do Instagram. Ah, é? Dizendo que agora popularizou e aí a qualidade, blá, blá, blá. Sabe um discursinho de quem tá colocado, assim, sabe? É que o J.R. Duran já viu muita mulher linda nua na vida, né, cara? Agora tá passando pro lado de lá, né? E eu gosto do Duran, mas ele... Não. Se é pra criticar o Duran... Agora do outro lado, Duran. Será que tem um ensaio de umas duas, três playboys atrás que é do Duran, que é com uma da... A mina lá da CPI, a gostosa da CPI. Renato, não é? Que é um absurdo aqui, uma das piores ensaios que a Playboy já fez. Pior ensaio do mundo. E aí tu vai olhar fotos do J.R. Duran, cara. Uma Playboy boa é que tu dá pra uma mulher olhar, ela fala que nojo. Essa é a Playboy. Quando a mulher acha lindo, que lindas as fotos, o homem não gostou. Exatamente. Que seja infinito enquanto duram. Eu tenho um projeto de uma revista masculina, né, que é sem Photoshop. Fatos e fotos. Sem Photoshop, revolução. A mulher como ela é, sabe? Aí as mulheres pegam uma Playboy de 15 anos atrás. Que tu vai ver. É, mas os caras têm... Há 15 anos já tinha Photoshop, mas há 30 anos, 25 anos, era luz, eles faziam mais de longe, assim, sabe? Era outro clima, assim. Mas até a Hortência ficou direitinha. Falaram em Playboy. Mas aí já tinha o Photoshop. Ah, já tinha. Aqui, falando em Playboy, morador de São Paulo possui a maior coleção de revistas Playboy do país. Olha isso, velho. Raimundo. Essa aí não saiu. Não saiu o Raimundo Nonato. O pior professor Raimundo do mundo. Raimundo Estênio Silva Sampaio, conhecido como Estênio Guerra, ou ainda o Guerrinha, o rei da Playboy, é reconhecido oficialmente por ter todos os números da revista desde a primeira publicação no país em 75. E as mãos peludas também. Ao todo, são 449 edições e mais de 7 mil exemplares. Tudo que ele colado. Vende e aluga na banca da Playboy, que fica na cidade de São Paulo. Entre as raridades está a revista que traz a capa da Xuxa Meneghel de dezembro de 82. Para colocar preço nas revistas, beleza não é critério principal. O colecionador leva em conta a notoriedade da personagem, a idade e o estado de conservação do exemplar. Com exceção da capa da Xuxa, sem preço definido, o número mais caro é com Miriam a atriz Hill. Cláudia Ohana. Pesa muito. A primeira, né? Cláudia Ohana, a primeira. A Cláudia Ohana que deve voltar às páginas da Playboy. Vai fazer um ensaio sem a Mata Atlântica. Ensaio Floresta Devastada. Vai ser uma Miriam casa. Rios, que quando foi lançada, o Roberto Carlos mandou retirar das bancas, todas, né? comprar tudo. O rei nunca mais foi o mesmo depois da Miriam Rios, né? Diga-se de passagem, né? O Guerrinha, esse aí tem a mão emo. Só melhorou, Roberto Carlos. Mudando de assunto, nosso querido amigo, parceiro, ex-colega, aliás, enfim, o Zé Brits. Nosso querido Zé Brits de Floripa botou uma foto no perfil dele no Instagram aqui sobre um anúncio de uma garota de programa, a Sheila. O anúncio da Sheila é assim, ó. Sheila, lindíssima, irresistível, seios fantásticos, bumbum de ouro, corpo escultural, nível universitário, poliglota, educadíssima, super carinhosa. Tenho tantas qualidades que nem sei por que virei garota de programa. Fone 9781 taranã, taranã. Mas que beleza. Muito boa, Zé. Grande abraço. Pegar uma poliglota. Beijo, é bom, Sheila. Né, nunca peguei. Sempre bom pegar uma poliglota. Já pegou? Bora, Porã. Nesses assuntos aí eu prefiro ficar só ouvindo. Bloco do Porã. Ô, Mr. P, daqui a pouquinho temos a ata, né? Sim, tá intensa de novo. Intensa a ata de novo do Pretinho Básico de hoje. E tu, Potter, tem o que aí, Potter? Piada, né? Piada do Potter! Oferecimento. Creme hidratante opção. Passe opção no corpo todo e sinta que delícia. Ah, a opção é refresca. Não, ave refrescante. É verdade. A festa das frutas. Brisa do mar. A festa das frutas era a festa mais esperada do ano. Uhul. É uma loucura. Tava muitas frutas presentes lá, estavam lá, né? A morango, a maçã, a banana, até a bergamota tava lá. Barra bergamota. Aí lá pelas tantas, no auge da festa, todas as frutas loucas lá, se deram conta que tava faltando um amigo importante. Aí a uva foi e comentou lá. Puxa, o mamão não veio. Oh. E aí lá no fundo da festa, já bem mamado, o abacaxi gritou. O mamão não veio pra festa, o mamão foi pra praia. Ah, é boa. Muito boa essa, cara. Vai, meu compadre. O Jornal do Nego Velho. Cara leva garrafada de namorado mau. A brigada militar atendeu uma ocorrência no Parque dos Patinhos, lá em Alegrete, onde o Potter várias vezes se escondeu pra comer o X. Era cercado, não é mais. Onde o homem foi encontrado com cortes profundos na cabeça e sangrava tipo bicho. Nossa. O homem foi levado até o pronto-socorro municipal e relatou que estava no local quando um louco passou a agredir a mulher que o acompanhava. Caraca, maluco. Ele então tomou a iniciativa de chamar a atenção do agressor e tiveram uma ríspida discussão. Sendo que depois disso, o homem voltou a sentar na mesa onde estava, mas o valentão não sossegou. Inesperadamente, ele foi em direção ao recente desafeto e lhe bateu na cabeça com uma garrafa que ele tinha pego na mesa durante o trajeto. Coca 2 litros. Com isso, a vítima caiu no solo e foi socorrida pelos demais frequentadores do local. O dono do carro de lanches... Porque lá em Alegrete tem carro lanche, carro, né? Lanche. Carro lanche. Foi apartar e levou uma bocha na boca. Quando a brigada militar chegou ao local, o agressor tinha tomado Doril e sumiu. Apenas um dos frequentadores não se meteu no buchincho, querido. Porque lá é o seguinte, coruja boa é aquela que não fala, só fica no bico. Um abraço pro Alegrete, Parque dos Patinhos, vá com calma, né? Eu acho que é A Questão o nome desse jornal aqui. A Questão? A Questão. Que beleza. Já procurou na internet, mas Jornal do Alegrete não tem, na internet. Tem um amigo aqui no Twitter que disse o seguinte, o André L. Prestes, deixa eu ver se é isso, é André Prestes. Ele botou aqui, Pi, quero dividir contigo. Não é o André Prestes, desculpa. Putz, cara, peraí. O Paulo Cousani. Ah, o Cousani? Paulo Cousani diz o seguinte, pelo amor de Deus, Féter e Pretinho Básico, nunca, mas nunca comparem o Senna com ninguém. Um abraço para... Não foi uma comparação. Eu acho que o Pelé é maior que o Senna. Com vocês? Só pra comparar. Depende do tempo. Bom, porque uma coisa eles têm em comum, né? Ô Pelé, tu pegou a Xuxa. Pegou uma Xuxa, né? Pegou antes, né, Pelé? O Pelé é maior que o Senna. Eu estraguei a Xuxa, né? Em todos os sentidos. É verdade. O Pelé estragou a Xuxa, né, cara? Eu estraguei a Xuxa, né? Tô preto no branco. Parece uma bem mal acostumada. Ela mal acostumada, né, Zé? O Senna é um cara que tu bota no Twitter assim, acho que o Piquet é melhor que o Senna. Claro, daqui a pouco chega uma ligação, toma com a tua mãe aqui sequestrada. É isso que eu ia dizer, você já dá briga com os fãs de Senna e Piquet. Imagina botar o Anderson Silva no meio. Dificilmente tem alguém que fala assim, cara, eu gosto do Piquet do Senna. Sim. Não tem como. O cara fala, eu gosto do Piquet, tem que escolher alguém. Eu acho chato. Eu vou te dizer que eu gosto dos dois, aliás, eu vi corridas históricas do Piquet, o Piquet era fantástico. Tinha dobradinha, era demais. Dobradinha, cara. Exatamente. Mas eu não tô comparando, aí é que tá, eu não tô comparando. Não é comparando. Mas o Senna também tem, era um fenômeno, né? Mas vamos lembrar que o Senna morreu, né, gente? O Senna morreu e qualquer um que morre também tem essa aura, assim. Claro que sim. Pô, é verdade. Por favor, né, gente? Para de fazer cagada, para de perder. Morre sangue. Tu comparou, na primeira meia hora tu comparou. Não comparei nada. Tá bom, 2 minutos pras duas, Mr. P, tô te entregando, Mr. P. Tá, vamos lá, então. É a ata do Pretinho Básico, o resumão do Pretinho desta segunda-feira, 15 de outubro. Meu, já estamos na metade do mês de outubro. Vocês lembram que há 2 dias atrás era dia 1º de outubro? Não, e há pouco tempo era a festa do Pretinho, 5 anos isso, em Novo Hamburgo. Que foi isso, há pouco tempo, velho. Cara. Vamos aproveitar, vamos viver. Abraço pro Guilherme, que tem 17 anos, da cidade de Baixa de Porto Alegre. Cidade Baixa. Meu vizinho. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Ah, vamos. Rapidamente. Desculpa. Por favor. Rapidamente. Nós não fizemos pretinho ao vivo depois disso. O espetáculo da Esquadrilha da Fumaça. É, cara, que bacana. Sexta-feira, que massa, né? Dia 12 de outubro em Porto Alegre. Arrebentamos, hein, né, Magnata? Arrebentaram, foi demais, né? Tu olhou pro céu, né? Olhei. Tava uma loucura, né? Tava demais aquilo. Que legal. Parabéns a você que é piloto da Esquadrilha da Fumaça. Obrigado, meu. E foi tanta coisa nesse final de semana que também não comentamos o acidente da Fórmula Truck em Guaporé. Ah, foi um absurdo aquele acidente do caminhão. Pá! Veja. Zerohora.com tá ali. Isso. E outra coisa que nós não comentamos é o austríaco. Que pulou da estratosfera. Vocês viram as imagens? Meu Deus do céu, claro, cara. As imagens. Inacreditável. O ser humano consegue coisas absurdas. É verdade. É impressionante. E eu fico tonto andando de carrossel. Eu sou um cagado mesmo. Roda gigante. Vamos lá. Até sapato de salto alto me deixa tonto. Aos 14 dias do mês de outubro de 2012, mais uma vez iniciou o Pretinho Básico com a saudação tradicional, ressaltando a elegância de Porã. Obrigado. De acordo com Maurício Amaral, é o dia mais importante de todos que são comemorados. Hoje, o dia do professor. Boa. Aliás, os integrantes saudaram seus professores preferidos. De acordo com uma pesquisa, gordinhos têm desempenho sexual comprometido. Opa! A notícia foi dada e Porã, então, foi constatado como um falso gordo. Conforme Potter, no Rio de Janeiro, no horário de verão, dá pra falar mais com as mulheres. Porã acredita que Anderson Silva vai se tornar um ídolo tal qual Ayrton Senna. Mr. P e Maurício Amaral acharam um absurdo a opinião de Porã. Potter não concordou, mas também não achou tão absurdo. Fetter entendeu as partes e tentou parar a briga. Para tentar diminuir as diferenças, Fetter puxou o assunto pro futebol. Desabafo geral da mesa pelos três times do Sul, Figueirense, Inter e Grêmio. Fetter não sabe dizer e nem ouvir não. Fetter levou uma multa no final de semana porque estava todo pra fora na janela do carro. Puta merda. Ai, ai. Na volta do intervalo, Potter pediu churrasco pra Panvel e Mr. P pediu futebol. E futebol foi o assunto de novo. Fetter não entende como é que Dagoberto tá no banco. Dagoberto! Divergência sobre quantos clubes brasileiros têm vaga direta pra Libertadores. Porã ficou feliz com os filhos que entraram em campo no Olímpico. O guri que o Fetter mandou um abraço. O Potter acha um baita fotógrafo. Porã não gostou de algumas fotos que o Duran fez. Potter tem um projeto de revista masculina sem Photoshop. Porã sonhou em pegar uma poliglota. Depois que Fetter leu um tweet de um ouvinte falando que não dá pra comparar Ayrton Senna com ninguém, a briga recomeçou. Muito bem, 14h, muito obrigado pela sua audiência. A gente vai voltar logo mais às 6 com mais um Pretinho Básico. Mas às 3 tem o Tá Vazando. Nova sensação na programação da Atlântida para quem nos consome pela internet e pela frequência 94.3 da Grande Porto Alegre e 104.7 do Grande Norte. Chore Gaúcho. Valeu, tchau.